Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte! Ou boa noite, caso você esteja ouvindo na sexta durante a reprise. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Consultório do Amor. E você está na Rádio Fred FM, o som que te acompanha. E quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Dr. Brega. E todo domingo, das 17 às 18 horas, estamos aqui para fazer companhia para o seu coração. Seja ele apaixonado, abandonado ou só meio confuso mesmo, quem nunca, né? E faça chuva ou faça sol, tenha romance recaído ou safadeza, domingo tem Dr. Brega. Porque aqui, amado ouvinte, a gente pode até não resolver os problemas do coração, mas pelo menos sofre ouvindo música boa. E se você tá de olho naquela cheirosa, naquela bonitona, e não sabe o que dizer para conquistar o coraçãozinho dela, deixa eu te dar uma dica aqui. Chega bem pertinho e fala no ouvidinho dela mais ou menos assim, ó. E nada existe em você que eu não ame. Sou metade sem você, mon amour, meu bem, ma femme. E agora com vocês, Reginaldo Rossi. Aumenta o som! Vai pra lá, vem pra cá, rock, rock. O rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui.

meu rumo mudar. Cansei de viver essa vida, não vou me enganar. Preciso de mais de carinho, preciso de alguém. Não quero viver de aventuras e não ter ninguém. Tempo perdido, nem vou lamentar. Agora são águas passadas, não quero lembrar. Mas sei que daqui para frente tudo vai mudar. Preciso de alguém que se entregue para me entregar. Eu quero amor, amor, amor. Preciso de amor, amor, amor, e quero encontrar alguém que possa me dar esse amor. E nesse bloco a gente ouviu Mon Amour, Meu Bem Ma Femme, com o eterno rei do brega, Reginaldo Rossi. Talvez uma das melhores cantadas da música brasileira, não sei se vocês concordam comigo. Em seguida passou por aqui Moça, na voz inconfundível do grande Nelson Gonçalves. E fechando o bloco, Eu Quero Amor, Amor, Amor, com o sedutor oficial da música brasileira, Sidney Magal. E quem não quer amor, né, amado ouvinte? O problema são os efeitos colaterais que vêm junto. E antes de seguir com mais uma sequência musical aqui no Consultório do Amor, não se esqueça de um conselho muito importante do Dr. Brega. Se a vida lhe der limões, passe a mão na bunda dela. E agora com vocês, Paulo Sérgio. Dizer que não me quer, que está zangada e que vai partir. Eu já estou cansado de olhar você pegar o que é seu, e quando é noite ver você voltar. Eu já estou cansado de pensar que a minha vida vai mudar, e a mesma história vem se repetir. Eu vou deixar de lado a ilusão, você não vai acreditar, eu vou cuidar desse meu coração. Agora, quem parte sou eu tenho que ir, não posso.

levou a minha vida inteira. Tive a dor por companheira, sofri demais. Eu vou vivendo de saudade e dessa tal felicidade. Gostaria de saber recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Tanta tristeza no meu peito e eu tentando achar um jeito de não lembrar de tudo que era nossa vida. Não pensei em despedida, chorei demais. A minha vida está errada. Eu tinha tudo e agora nada. Sobreviveu. Eu vou vivendo de lembrança, mas guardando a esperança de encontrar um novo amor. Recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Muito bem, meus amigos e minhas amigas da Rádio Fred FM. Estamos de volta com ele, o único, o inimitável. O conselheiro sentimental que não resolve nem a própria vida. Mas se você quiser confiar mesmo assim, é por sua conta, hein? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida é engraçada, né? Tem dia que a gente até acorda com o pé direito. Mas aí tropeça num lego e passa o dia inteiro mancando. Mas como diz o velho provérbio do Dr. Brega, quem nunca se perdeu na vida provavelmente nunca saiu do lugar. E nesse segundo bloco a gente começou ouvindo Agora Quem Parte Sou Eu, com Paulo Sérgio. Em seguida, Ladrão de Amor, com Lindomar Castilho. Aliás, essa é perigosa, hein? Porque, como diz outro provérbio do Dr. Brega, o único roubo que todo mundo já cometeu na vida foi roubar um coração. Tem gente que rouba beijo, tem gente que rouba abraço. E tem gente que rouba coração e depois ainda devolve todo quebrado. Não é fácil não, né? E para fechar o bloco, a gente ouviu Recordações, com Fernando Mendes. Porque no amor é assim. Às vezes a pessoa vai embora, mas as recordações ficam morando dentro da gente. E agora, né, meus amigos? O que, que a gente faz? Agora a gente ouve Nelson Ned. Aumenta o som!

Se eu chorar, não ligue, é de felicidade. Não tenha medo, dessa vez é de verdade. Ela chegou em minha vida pra ficar. A coração, não quero mais que você lembre do passado. Quero viver com ela um sonho apaixonado. A tristeza que eu vivi já foi demais. Bate coração, bate forte no meu peito. Bate coração, todo amor que vem direito. Bate coração, que a felicidade tem o nome dela. Bate coração, bate forte no meu peito. Bate coração, todo amor que tem direito. Bate coração, não me fale de saudades nunca mais. Bate coração, bate forte no meu peito. Bate coração, todo amor que tem direito. Bate coração, que a felicidade tem o nome dela. Bate coração, bate forte no meu peito. Bate... E vocês acabaram de ouvir Se as Flores Pudessem Falar, com Nelson Ned. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se flor falasse mesmo, muito casal por aí tava perdido. Porque ia ter jardim entregando mais segredo que amigo fofoqueiro, hein? Em seguida, Nosso Amor Já Morreu, com Bartô Galeno. E para fechar o bloco, Bate Coração, com José Augusto. E o coração é uma coisa muito curiosa, né? Ele não pede opinião, não consulta ninguém, simplesmente vai lá e decide sozinho o que é que ele quer fazer. E quase sempre dá merda, né? Sempre se apaixona pela pessoa errada, é impressionante. E agora com vocês, Banda Camelô. Aumenta o som. Aquele amor que veio do Japão, a minha geisha, minha linda japonesa. Jamais esquecerei o seu rostinho, aqueles olhos tão apertadinhos, que balançou, conquistou o meu coração. Eu já falava e entendia bem a sua língua, assim como ninguém. Até pensei que nunca fosse ter fim, mas minha linda japonesa teve que partir. O meu amor oriental se despediu de mim. Naquele adeus eu comecei a chorar. Adeus, amor, sayonara. Adeus, amor, sayonara. Adeus, amor, sayonara. Adeus, amor, sayonara. Pensei que nunca fosse ter fim,

E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder. Vou dizer pra vocês o que eu penso da vida, o que eu penso do amor. O importante é viver, é amar sem sofrer, seja lá como for. Eu já tive problemas, já dormi pela rua e mesmo assim sou feliz. Eu estou é vivendo, eu não me arrependo das loucuras que eu fiz. Eu estou é vivendo, eu não me arrependo das loucuras que eu fiz. Tristeza, dê um fora na saudade e aproveite a vida. Não fique pensando, não fique chorando por coisas perdidas. Dê um chega na tristeza, dê um fora na saudade e aproveite a vida. Não fique pensando, não fique chorando por coisas perdidas. Já sofri, eu também já chorei, eu também já perdi, eu também já ganhei, mas descobri que a vida é mesmo assim. Eu também já sofri, eu também já chorei, eu também já perdi, eu também já ganhei, mas descobri que a vida é mesmo assim. Amiga, todo mundo agora vai esquecer da dor. Todo mundo agora só vai pensar no amor. Todo mundo agora vai cantar comigo. Todo mundo agora gente amiga, todo mundo agora vai esquecer da dor. Todo mundo agora só vai pensar no amor. Todo mundo agora vai cantar gente amiga. Todo mundo agora vai cantar comigo. Todo mundo agora vai ser gente amiga. Todo mundo agora vai cantar comigo. Todo mundo agora vai ser gente amiga. E chegamos ao final de mais um Doutor Brega. E esse bloco foi para todas as princesas que estão na escuta. E a gente ouviu Princesa com Amado Batista. E para encerrar o bloco, Dê um Chega na Tristeza com Odair José. Para dar um pé na bunda dos problemas e sair dançando. E se você quiser ajudar o Doutor Brega, qualquer contribuição é muito bem-vinda. A nossa chave Pix é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. Esse é o número do chapéu do Doutor Brega. E caso você queira pedir sua música, deixar aquele recadinho especial, o número é o mesmo. 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. E esse é o Zap do Brega. E para quem perdeu essa edição ou deseja escutar novamente, a partir de terça-feira esse programa estará disponível no Mixcloud e no Internet Archive. Os links, como sempre, vocês encontram lá no Instagram do Doutor Brega. Então, se você ainda não segue, é só seguir @DoutorBrega. E também tem o nosso canal no YouTube, procura a gente por lá, tem alguns programas lá também. E para quem costuma sextar em casa mesmo, sexta-feira tem reprise das 20 às 21 horas. Então, senta no sofá, abre a sua cerveja e bota o Doutor Brega para te fazer companhia. E semana que vem estamos de volta nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. A gente se encontra, hein? Se Deus quiser. Valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, Doutor Brega, você é demais.